percebi, oh meu amor, oh, que fazes falta no coração. Como eu percebi que vais embora, não consigo viver sem ti não. Baby, eu me pergunto onde que eu falhei. Amores e mimos eu não te dei. São tantas coisas boas que eu falhei. Ei, amor, não viver sem ti não dá. Sinto tanto a tua falta. Quero tanto te encontrar. Aquilo que eu não fiz, te amar e te fazer feliz. Baby, dá uma ideia de como é possível viver sem os seus abraços. Dá uma ideia de como é possível viver sem os seus carinhos. Dá uma ideia de como é possível viver sem os seus beijos. Dá uma ideia de como é possível viver sem os seus beijos. Dá uma ideia. Banda Trio das Marcantes. Das Marcantes. Hoje eu percebi, oh meu amor, oh, que fazes falta no coração. Como eu percebi que vais embora, não consigo viver sem ti não. Baby, eu me pergunto onde que eu falhei. Amores e mimos eu não te dei. São tantas coisas boas que eu falhei. Ei, amor, não viver sem ti não dá. Sinto tanto a tua falta. Quero tanto te encontrar. Aquilo que eu não fiz, te amar e te fazer feliz. Baby, dá uma ideia de como é possível viver sem os seus abraços. Dá uma ideia de como é possível viver sem os seus carinhos. Dá uma ideia de como é possível viver sem os seus beijos. Dá uma ideia de como é possível viver sem os seus beijos. Dá uma ideia.